Leila Motiva, 5163-119-35-3815. Respect was flying, call me right, gate 203 for pushback setup. Good as down 3815. Telemetria 13 no solo 01, libera direita solo 121 decimal 1. Direita solo 21. Salvador, 63 no 3, de Bruno, se escuta. Chanel 63 no 3, taxi de Alfa, reporte antes da direita. Alfa, porta dentro direto, 63 no 3 da 8. Mano Juliette, eu venho 3 no 3. Da Juliette, eu chamei minha 3 no 3. Irá manter com o seu, pro o bote parado, beleza? É os 4. Tá ocupado a posição? Negativo. Tá. Do rebote indo através do portão 62 na escuta? Prossiga na escuta, marca o seu alfa. Mantenha a posição, o Michael Teu Alfa. Positivo, o Michael Teu Alfa mantendo posição até a segunda ordem. É 3 no 3, Juliette, posição 4. Juliette 04, Grafton, 633. Michael Teu Alfa, após a aeronave da Avianca ingressar Juliette, está autorizado para seguir até o baixo 3. Sim, senhor, Michael Teu Alfa autorizado após a passagem do Avianca na 04. 4 QNH 1097, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, 04 nós. Salvador, para o noite, o 2782 na Azul, estabilizado, o campo à vista. Azul 2782, avistado, Senegal no 0, 1 no 7, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando 2782. O 3852, por K3305, no solo 08, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 121, K3305. Boa noite, Dan 3305, segurando a foto. Boa noite, Dan 3305. Boa noite, clear for check, direct from protect. Call for check, direct from 121, decimal 1. Azul 2782, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 05 nós. Autorizado pouso para o 2782, gente. Brilhante, Stan 3305. Azul 2782, solo 12, táxi direito, 211 solo. 211, até amanhã. Estamos perto de reboque na posição 612 a Lima do Pátio 3. Obrigado pela coordenação. Gente, muito próximo dia. Solo 2782, boa noite. Boa noite, 2782. Siga via aquilo para o Pátio 3, que tenta subir. Aquilo Pátio 3, boa noite, até amanhã. 3815, ready to exit. Vai a Índia, to hold a point there, contact Tower 11895, 281017. How many people on board are there? 153, yeah, India, call Tower 11895, 3815. 153, thank you for the lecture. Tower Century 815 holding point 10 ready. Doctor, line up and take off. Runway 090 degrees, 04 knots, Century 815. Line up and take off, runway 10, Century 815. Salvador 3306, saída para Recife, conte o nome. Qual o nível? Ainda não temos. Seu caso deve ser pouca transição caso. A 3815, da Colos 21, no controle 119, decimal 35. Boa noite. tua chinela 6313? Chinela 303, prossiga, bom dia. Muito bom dia, autorização Guarulhos 360. Pronto, cópia. Pronto, cópia, ok. Autorizado 360 para Guarulhos, na cola da pista 10, saída da El, Leda, transição Motiva. Está acertando informes do Lua 1-0 e segue conforme nota. Controle 1-19-35, transponda 5-1-7-4. 360, Guarulhos, decolando a 1-0 da Euleida Monte, voltando para o 1-0, posso de voo 19-35 ao controle, 5-1-7-4 transponda 6-3 da Ocean. Correto, 3-3, para o Fibra Clement. Salvador, boa noite. Azul 2795. Salvador, boa noite. Azul 2795. Controle Salvador, boa noite. Azul 2795. Azul 2795, controle. Na sua escuta, mantenha 160 e sendo a informação alta. Azul 2795, chame controle na frequência 119.35. 1935, obrigado. 133, chame taxa. Tá, por gentileza, senhor, poderia confirmar o operador de Finger aqui pra gente? Por favor, mais perto, sim. Agora é o voo 246 com uma boa noite. O 246 é autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, meia dúzia mais. TV pouso, 246. Linha 313 está com autonomia de 3 horas e 55. O nosso alternado é o Galeão. E o Pro B, 145. Linha 313, siga a minha índia no ponto de espera 1895. Torre Vista 1017. Um voo. 1895. Na torre, ponto de espera 10. Obrigado. Dormia 224, Oxanel, boa noite, 2.200, estabilizado, visual. Oxanel 6224, continue a aproximação, atualização de pouso. Guarda. Solo 246, Solo 39, táxi à direita, chama 1219, Solo. Correção, 211, Solo. 211, vai chamar, 246. Chamei a 63.0010, está com traço à vista, está pronto, ok? Mantenha a ponto de espera. Deixa o Chamei 6303, mantém a posição. Após a passagem, o tráfego curta final pode alinhar e manter, senhor? Confira. Aguarde, só um minuto. O Xanã 6224, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 1-0-0 graus, 5 nós. Autorizado, 6-2-4. Então, 6-3-1-3, não há tráfego na sequência, após vai ser autorizado. Muito obrigado, 6-3-1-3, na mesma posição. Xanã 6313 autorizado, ele é Mateu no zero. Mateu no zero, 6313, cara. Xanã 6224 no solo 43, táxi à direita, chama 211 no solo. 211. 4980, prepare a PUC, aguarde helicóptero. Salvador 6224, Xanã de volta, escuta, boa noite. 6224, Alfa, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, obrigado. Colas 4 e 5, chama o controle 119 decimal 35. 1935, boa noite, muito obrigado, amigo. Controle 119 decimal 35, responda 5403. Dado o 5650, 6197, decola da 110, na PUCA KG, 1935 ao controle, 5433, 1934, 9 decimal. 4980-5403 no transponder. Chame para prospecção antes. 4980-4980. Salvador, boa noite, Azul 2795, estabilizado em IRS. O Azul 2795, vento 1-0-0 graus, 5 nós, autorizado pouso, bicho no zero. Autorizado pouso no zero para 2795. Beleza, confirma o vento para o Azul 2795. O vento 100 graus, 5 nós, autorizado pouso, pista 10. Obrigado, 7. Torre Salvador, uma boa noite, é o Azul 2707, está a 3 milhas do Altemarker, já estabilizado. Este Azul 2707, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Aguardando. Salvador 4980, posição 1 do professor. Autorizado 4980, prospecção na cinco no solo, 5-1, táxi à direita, chama 2-1, 1 no solo. Direita, 2-1, 1. 295, livro azul. Branche 2795, chega via Alfa Juliette, corrigindo. Alfa Kilo para o passe 3, previsto a posição 1 no Romeu. Alfa Kilo, passe 3, previsto no Romeu. Azul 2795. Confirma o box para o 2795. Previsto 01 no Romeu. Porém, fica atento ao sinalizador do pátio. É, duro é achar o sinalizador aqui. Pois é. Sim. Ai, Freire, essa dificuldade. Mais uma vez. Beleza, obrigado. Paulo, azul 2707, livrou na foca. Paulo, azul 2707, livrou. 2707, boa, siga via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, o 2707. Falador azul 4980, pronto para ataque POB 119 até na Maciel com 3:20 de altura. 80, siga via Julia Índia. Então, a temperatura 2895, a gente 17 com o voo. 17, Índia, quantidade 2954, 980. Solo, desculpe, azul 2795. Prossiga. O senhor já sabe aí o nosso box de parada, por favor? Não, acabei de fazer contato com a Infraero. E agora acabou de mudar para 4000, nesse exato momento aqui. Quando eu falava com o senhor, mudou aqui para 4000. 4000, obrigado. Salvador, boa noite, azul 4980, ponto espera da 10 pra 1895, torre, bom voo. Dois Salvador, boa noite, Azul 4980, ponto espera da 10 pronto. Azul 4980 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 080 grau 5 nós. E decolagem no zero, Azul 4980. Salvador, boa noite. Tá 3178. Tá 3178. Continua a aproximação, autorização de pouso. Ajuste, permanece no 017? Permanece no 017. Aguardando a autorização. 3178. Azul 4980, decola 57, um controle 12. Correção 119, decimal 35. 1935-4980, boa. 3178, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 4 mais. Livre posição no zero, tá? 3178. no solo 00010, táxi à direita, chama 21 no solo. Direita, 21 no, boa. Alô, fala, boa noite, é da 3178, livrou. 3178, siga via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7. Solo, Tan 3305 com Alfa.